Escuta, eu tô só curvando a direita. ubicado esto en el nodo 3. Controle Salvador, Santa Cruz. Controle 3, 1, 3. Possibilidade State cross. Protocol of State cross, one, yeah. Also 330 on State cross. Turma direto da El, voo Tate Cross. Valoreda, obrigado. Salvador, passaria 2223, bom dia. pelo menos a máxima. Salvador, bom dia, igual no 649, está passando 1400, Sandael. Zero, pode curvar a direita da Elgo no 649. Beleza, obrigado, no 649. 308 azul 4234. Muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, azul. Para o Manzelo, para a esquerda. Tira a posição, passo 4234. Jamo 4234, muito obrigado.